vai pra toda a galera do Boteco do Cezinho, Itaguaçu. Avisa que aqui tem sentimento. Naldi, o homem sem coração. Você tinha tudo pra tá aqui, deu o meu motivo pra sorrir. A parte mais bonita do meu sonho, a pessoa do lado da foto, a razão da frase que eu posto, o bom dia quando eu acordo. Mas escolheu ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente. Cheiro de perfume no inconsciente, o beijo perdido procurando por nós dois. Yeah. Eu acho que agora é tarde, você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Yeah. Eu acho que agora é tarde, você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Não passou de chuva de verão no fim de tarde. Chamou de homens de coração. Portal do La Rocha. De Brabos Produções Estúdio. Mas escolheu ser só uma canção que toca e faz lembrar da gente. Cheiro de perfume no inconsciente, o beijo perdido procurando por nós dois. Yeah. Eu acho que agora é tarde, você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Yeah. Eu acho que agora é tarde, você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Não passou de chuva de verão no fim de tarde. O brabo do repertório. Yeah. Eu acho que agora é tarde, você preferiu ser só saudade. Você preferiu ser só saudade. Não passou de chuva de verão no fim de tarde. Aqui tem sentimento.